Caramba. Bésame, mírame, sem desconcentrar. Só lambê, sem morder, e põe a delirar. Dá-me, dá-me canseira, não me deixa respirar. Rebolando gostoso, não se atreva a parar. Vai rebola gostoso, esse bumbum tá que tá. Se apegar, pede que se apaixonar. Vem pra cá, mama, que sou tu papá. Na hora de sentar, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Na hora de sentar, tá, tá, tá, tá, tá. Vem que vem, menina. Bésame, mírame, sem desconcentrar. Só lambê, sem morder. Nada de se apegar, pede pra se apaixonar. Vem pra cá, papá, que sou tu, mamá. Hora de sentar.